Ficheiro 39, página 314. Raymond olhava-me com curiosidade. Perguntar-lhe-ia, senhora, fez alguma coisa para antagonizar a viscondessa? Ela é uma mulher muito ciumenta. Não seria a primeira vez que teria procurado a minha ajuda para se livrar de uma rival. Embora, felizmente, os seus ciúmes tenham vida curta. O visconde é mulherengo, sabe? Há sempre uma nova rival para tirar, para ocupar os seus pensamentos no lugar da última. Sentei-me sem ser convidada. Rambô? Inquiri eu, tentando ligar o nome a um rosto. Então as névoas da memória dissiparam-se, revelando um corpo vestido com estilo e um rosto redondo e sem graça, ambos profusamente salpicados de rapé. Rambô! Exclamei. Bem, sim, eu conheci-o, mas tudo o que fiz foi dar-lhe uma chapada no rosto com o meu leque, quando ele mordeu os dedos dos meus pés. Dependendo do estado de espírito, isso seria uma provocação suficiente para a viscondessa, observou o mestre Raymond. Se assim for, então acredito que provavelmente a senhora estará a salvo de novos ataques. Obrigada, disse eu secamente. E se não foi a viscondessa? O pequeno boticário hesitou por um instante, os olhos apertados contra o clarão de sol matinal que brilhava através das vidraças em losangos atrás de mim. Então tomou uma decisão e voltou-se para a mesa de pedra, onde os seus alambiques ferviam, acenando com a cabeça para que eu o seguisse. Acompanhe-me, por favor, tenho algo para a senhora. Para minha surpresa, baixou-se sob a mesa e desapareceu. Como ele não voltava, eu mesmo me baixei e espreitei por baixo da mesa. Uma camada de carvão em brasa brilhava na lareira, mas havia espaço dos dois lados. E na parede, por baixo da mesa, oculta nas sombras, havia o espaço mais escuro de uma abertura. Apenas com uma pequena hesitação, segurei as pontas da minha saia e fui bamboleando atrás dele por baixo da mesa. Do outro lado da parede, havia espaço suficiente para se ficar de pé, embora o aposento fosse muito pequeno. A estrutura externa do prédio não revelava aquele espaço. Duas das paredes do quarto oculto eram cobertas por uma prateleira semelhante a uma colmeia, cada compartimento imaculadamente limpo e cada qual exibindo o crânio de um animal. O impacto das paredes foi suficiente para me fazer dar um passo atrás. Todos os olhos vazios pareciam concentrados em mim, os dentes arreganhados em cintilantes boas-vindas. Pestanejei diversas vezes antes de conseguir localizar Raymond, agachado cautelosamente ao pé deste ossário, como o acólito residente. Ele mantinha os braços erguidos nervosamente à sua frente, olhando-me como se esperasse que eu fosse gritar ou atirar-me sobre ele. Mas eu já tivera visões muito mais apavorantes do que uma simples fileira de ossos polidos, e avancei calmamente para examiná-los mais de perto. Ao que parecia, ele tinha tudo: pequenos crânios de morcego, rato e víbora. Os ossos transparentes, dentes pequeninos espetados como pregos de ferocidade carnívora. Cavalos dos imensos percherons, com maciços maxilares semelhantes a cimitarras, parecendo eminentemente apropriados para derrubar pelotões de filisteus. Até aos crânios de macacos, tão teimosamente resistentes nas suas minúsculas curvas quanto os dos enormes cavalos de carga. Exerciam uma certa atração. Tão imóveis e tão belos, o osso não tão frio quanto eu teria imaginado, mas estranhamente inerte, como se o calor há muito desaparecido pairasse, não muito longe dali. Eu vira restos humanos tratados com muito menos reverência. Os crânios dos primeiros mártires cristãos empilhados em montes nas catacumbas, os ossos das pernas atirados em pilhas como se fizessem parte de um jogo de varetas. Um urso? Perguntei em voz baixa. Um grande crânio este, com os dentes caninos curvados para dilacerar, mas os molares estranhamente aplanados. Sim, milady. Vendo que eu não tinha medo, Raymond relaxou. A sua mão flutuou no ar, mas roçando as curvas do crânio sólido, compacto. Vê os dentes? Um consumidor de peixe, de carne. Um dedo pequeno traçou a curva longa e maligna do canino, o serrilhado aplanado do molar. Mas um triturador de frutas silvestres, de larvas. Raramente passam fome porque comem qualquer coisa. Virei-me devagar de um lado para o outro, admirando, tocando num ou noutro, aqui e ali. São lindos, disse eu. Falávamos em voz baixa, como se o som mais alto das nossas vozes pudesse acordar os silenciosos crânios adormecidos. Sim. Os dedos de Raymond tocavam-nos como os meus, acariciando os longos ossos frontais, percorrendo o delicado arco escamoso da face. Eles guardam o caráter do animal. Pode ver-se bem como ele era, apenas pelo que restou. Revirou um dos crânios menores nas mãos, indicando as protuberâncias na parte de baixo, como pequenos balões de paredes finas. Veja, o canal do ouvido entra aqui, de modo que os sons ecoam dentro do cérebro. Daí a audição aguçada dos ratos. Timpanic bullae, disse eu, acenando com a cabeça. Hã? O meu latim é muito fraco. Os nomes que eu dou a estas coisas são meus, apenas. Aqueles, disse eu apontando para cima, aqueles são especiais, não é verdade? Ah, sim, senhora, são lobos. Lobos muito antigos. Pegou num dos crânios, manuseando com um cuidado reverente. O focinho era longo e canídeo, com caninos pesados e largos dentes carnívoros. A crista sagital erguia-se, dominante da parte de trás do crânio, testemunha dos pesados músculos do pescoço vigoroso que um dia o sustentou. Não eram de um branco suave e opaco, como os demais crânios. Estes eram manchados e raiados de castanho, exibindo um reflexo luzidio de muito polimento. Estas feras não existem mais. Não existem mais? Estão extintas, quer você dizer? Toquei nele mais uma vez, fascinada. Em que lugar da face da terra é que os conseguiu? Não na face da terra, mas sob ela. Vieram de um lamaçal de turfa, enterrados muito abaixo da superfície. Olhando de perto, eu podia ver as diferenças entre estes crânios e os mais recentes e mais brancos, na parede oposta. Estes animais eram maiores do que os lobos comuns, com mandíbulas que podiam partir os ossos das pernas de um alce em fuga ou rasgar a garganta de um cervo caído. Estremeci ligeiramente ao toque, lembrando-me do lobo que eu matara fora da prisão do Wentworth e o resto da alcateia que me perseguiu na luz glacial do crepúsculo há menos de 6 meses. Não gosta de lobos? Perguntou Raymond. No entanto, os ursos e as raposas não a perturbam? Também são caçadores, comedores de carne. Sim, mas não a minha, disse eu secamente, devolvendo-lhe o crânio antigo e escurecido pelo tempo. Tenho muito mais simpatia pelo nosso amigo alce. Dei umas pancadinhas no focinho alto e proeminente com certa afeição. Simpatia? Os olhos negros e gentis examinaram-me com curiosidade. É uma emoção incomum para se sentir por um osso, milady. Bem, sim, disse eu ligeiramente envergonhada, mas não parecem realmente apenas ossos, sabe? Quer dizer, o senhor pode saber alguma coisa a respeito de cada um deles e ter a noção de como era o animal, olhando para estes crânios. Não são simplesmente objetos inanimados. A boca sem dentes de Raymond abriu-se num largo sorriso, como se eu tivesse dito inadvertidamente alguma coisa que lhe agradou, mas não fez qualquer comentário. Por que é que possui tantos? Perguntei subitamente, percebendo então que prateleiras de crânios de animais dificilmente seriam os acessórios usuais da loja de um boticário. Crocodilos empalhados? Talvez. mas não toda aquela coleção. Ele encolheu os ombros, bem-humorado. Bem, são uma espécie de companhia, enquanto trabalho. Fez um gesto indicando uma bancada atulhada num dos cantos. E, embora me falem de muitas coisas, não são barulhentos a ponto de atrair a atenção dos vizinhos. Venha cá, disse ele, mudando bruscamente de assunto. Tenho algo para si. Segui-o até um armário alto, no lado oposto do aposento, imaginando o que seria. Ele não era um naturalista, certamente não era um cientista, da maneira como eu compreendia o termo. Não mantinha anotações, não fazia desenhos, nenhum registro que outros pudessem consultar e com os quais pudessem aprender. No entanto, eu tinha a estranha convicção de que ele queria muito ensinar-me as coisas que sabia. Uma simpatia por ossos, talvez? O armário era pintado com inúmeros sinais estranhos, enroscados e espiralados, entre o que pareciam ser pentágonos e círculos, símbolos cabalísticos. Reconheci um ou dois de alguns livros de referências históricas do tio Lamb. Interessa-se pela cabala? Perguntei, vendo os símbolos com certa diversão. Isso explicaria a sala de trabalho oculta, embora houvesse um forte interesse em ocultismo entre alguns aristocratas e intelectuais franceses. Era um interesse mantido absolutamente clandestino, por medo da coroa de espinhos da Igreja. Para minha surpresa, Raymond riu. Os seus dedos rombudos, de unhas curtas, pressionaram aqui e ali na frente do armário, tocando no centro de um símbolo o prolongamento de outro. Bem, não, milady. A maior parte dos cabalistas tende a ser um tanto patética, de modo que não busco a companhia deles com frequência. Mas os símbolos mantêm, de facto, os curiosos longe do meu armário. O que, se pensar bem, não é pouco para alguns rabiscos pintados. Portanto, talvez os cabalistas tenham razão ao afirmar que estes sinais têm poder, não acha? Sorriu para mim com uma expressão travessa, enquanto a porta do armário se abria de par em par. Pude ver que era, na realidade, um armário duplo. Se algum intrometido ignorasse o aviso dos símbolos e meramente abrisse a porta, sem dúvida veria apenas o inofensivo conteúdo de um armário de um boticário. Mas se a sequência certa de trancas ocultas fosse pressionada, as prateleiras internas também se movimentavam para fora, revelando uma profunda cavidade por trás. Ele puxou uma das pequenas gavetas que enchiam a cavidade e esvaziou-a na mão. Remexendo no conteúdo, retirou uma única e grande pedra branca de cristal e entregou-ma. Para si, disse, para sua proteção. O quê? Magia? Perguntei cinicamente, virando o cristal de um lado para o outro na palma da mão. Raymond riu. Estendeu a mão acima da secretária e deixou um punhado de pequenas pedras coloridas cair pelo meio dos dedos, indo bater no manchado mata-borrão de feltro. Acho que lhe pode chamar assim. Certamente que posso cobrar mais por isso quando o faço. A ponta de um dedo empurrou um cristal esverdeado da pilha de pedras coloridas. Não possuem mais, e sem dúvida não menos, magia do que os crânios. Chame-as de ossos da terra. Guardam a essência da matriz em que cresceram, e quaisquer que tenham sido os poderes que possuíam, poderá encontrá-los aqui também. Lançou um pequeno nódoo amarelo na minha direção. Enxofre. Triture-o com algumas outras substâncias. Encoste um fósforo e ele explodirá. Pólvora. Isto é magia ou será apenas a natureza do enxofre? Acho que depende apenas de com quem está a falar, observei. E o seu rosto abriu-se num sorriso de satisfação. Se um dia quiser deixar o seu marido, senhora, disse rindo, pode ter a certeza de que não morrerá de fome. Eu disse que a senhora era uma profissional, não é verdade? O meu marido? Exclamei, empalidecendo. De repente, a minha mente encontrou sentido nos barulhos abafados que vinham da loja distante. Ouviu-se uma pancada retumbante, como que produzida por um punho grande que se abatesse com força considerável sobre um balcão, e o retumbar profundo de uma voz inclinada a não sofrer nenhuma interferência fez-se ouvir no meio de outras vozes. Meu Deus, esqueci-me do Jamie. O seu marido está aqui? Os olhos de Raymond ficaram ainda mais esbugalhados do que o normal. E se não fosse tão pálido, eu pensaria que também ficou lívido. Deixei-o lá fora, expliquei, agachando-me para atravessar de novo a abertura secreta. Deve ter-se cansado de esperar. Espere. A mão de Raymond agarrou-me no cotovelo, fazendo-me parar. Pôs a outra mão sobre a minha, a que segurava o cristal branco. Esse cristal? Eu disse que era para a sua proteção. Sim, sim, disse eu com impaciência, ouvindo o meu nome ser gritado lá fora, com crescente volume. O que é que ele faz, então? É sensível ao veneno, senhora. Mudará de cor na presença de vários compostos nocivos. Aquilo fez-me parar. Impertiguei-me e olhei-o diretamente nos olhos. Veneno? Disse eu devagar. Então? Sim, senhora. Talvez ainda corra perigo. O rosto de sapo de Raymond tinha uma expressão sombria. Não posso dizer ao certo, nem de que direção, porque não sei. Se eu descobrir, saiba que lhe direi. Os seus olhos agitaram-se nervosamente na direção da entrada através da lareira. Uma série ribombante de golpes soou na parede externa. Assegure a seu marido também, por favor, Madonna. Não se preocupe, disse eu, agachando-me sob a verga baixa da lareira. Jamie não morde. Acho que não. Eu não estava preocupado com os dentes dele, senhora. Ouvi atrás de mim, enquanto saía bamboleando por cima das cinzas da lareira. Jamie, no ato de erguer o punho da sua adaga para bater outra vez nos lambris da parede, avistou-me emergindo da lareira e baixou-o. Ah, estás aí, observou serenamente. Inclinou a cabeça para o lado, observando-me limpar fuligem e cinzas do meu vestido. Depois cerrou as sobrancelhas ao ver Raymond que espreitava com cautela por baixo da mesa de secagem. Ah, e ali está o nosso pequeno sapo. Ele tem alguma explicação, Sassenach, ou devo pregá-lo lá fora com o resto? Sem tirar os olhos de Raymond, acenou com a cabeça em direção à parede da sala externa, onde numerosos sapos e rãs secos estavam pregados numa longa faixa de feltro pendurada na parede. Não, não, disse eu apressadamente, quando Raymond fez menção de se agachar de volta ao seu santuário. Ele contou-me tudo. Na verdade, ele foi de grande ajuda. Com certa relutância, Jamie guardou a adaga e estendeu a mão para ajudar Raymond a sair do seu esconderijo. Este encolheu-se ligeiramente ao ver Jamie. Este homem é o seu marido, senhora? Perguntou em tom de quem gostaria que a resposta fosse não. Sim, é claro, respondi. O meu marido, James Fraser, senhor de Broch-Tuarach, disse eu, acenando com a mão em direção a Jamie, embora certamente não me pudesse estar a referir a mais ninguém. Acenei na direção oposta. Mestre Raymond. Foi o que pensei, respondeu Jamie secamente. Fez uma mesura, estendeu a mão para Raymond, cuja cabeça alcançava apenas alguns centímetros acima da cintura de Jamie. Raymond apertou depressa a mão estendida e empertigou-se com um puxão, sem poder reprimir um leve estremecimento. Fitei-o, espantada. Jamie ergueu apenas uma das sobrancelhas. Depois inclinou-se para trás, apoiando-se na porta da mesa. Cruzou os braços sobre o peito. Muito bem, disse. O que é que aconteceu? Eu dei a maior parte das explicações, contribuindo Raymond apenas com monossílabos de confirmação de vez em quando. O pequeno boticário parecia destituído de toda a sua dissimulada astúcia e encolheu-se num banco perto do fogo, os ombros arqueados com prudência. Somente quando terminei com a explicação do cristal branco e da presumível necessidade dos seus poderes, é que ele se mexeu e pareceu adquirir um pouco de vida novamente. É verdade, milord, garantiu a Jamie. Não sei, na realidade, se é a sua esposa ou mesmo o senhor quem pode estar em perigo, ou talvez os dois juntos. Não ouvi nada específico, somente o nome Fraser, ouvido num lugar onde os nomes raramente são pronunciados com boas intenções. Jamie lançou-lhe um olhar penetrante. Ah, é? E o senhor frequenta esses lugares, mestre Raymond? As pessoas de quem fala são seus parceiros? Raymond sorriu um pouco palidamente. Eu descrevê-los-ia melhor como concorrentes nos negócios, milord. Jamie emitiu um rosnado. Sim, bem, e qualquer um que tentar alguma coisa vai receber uma resposta à altura. Tocou na adaga, no cinto, e endireitou-se. Ainda assim agradeço-lhe pelo aviso, mestre Raymond. Fez uma mesura para o boticário, mas não ofereceu a mão outra vez. Quanto à outra, arqueou a sobrancelha na minha direção. Se a minha mulher está disposta a perdoar os seus atos, então não cabe a mim dizer mais nada, a não ser aconselhá-lo a entrar no seu pequeno buraco da próxima vez que a viscondessa entrar na sua loja. Vamos embora, Sassenach. Enquanto chocalhávamos na carruagem de volta à Rue Tremoulin, Jamie permaneceu em silêncio, olhando fixamente para fora da janela, enquanto os dedos rígidos da mão direita tamborilavam na coxa. Um lugar onde os nomes raramente são pronunciados com boas intenções, murmurou, quando a carruagem virou na Rue Gamboge. O que é que isso pode significar? Lembrei-me dos sinais cabalísticos no armário de Raymond e um pequeno calafrio arrepiou-me os pelos do braço. Lembrei-me do mexerico de Marguerite sobre o Conde de Saint-Germain e o aviso de Madame de Ramage. Falei a Jamie sobre eles e o que Raymond dissera. Pode ser que ele considere esses símbolos como pintura e decoração, concluí. Mas obviamente conhece pessoas que não pensam assim. Ou quem será que ele procura manter longe daquele armário? Jamie abanou a cabeça. Sim, ouvi falarem na corte alguma coisa, não muita, sobre essas atividades. Não prestei atenção na ocasião, achando que eram apenas disparates. Mas agora vou investigar mais um pouco. Riu de repente e puxou-me para junto de si. Vou mandar o Murtag seguir o Conde de Saint-Germain. Isso dará ao Conde um demónio de verdade para ele brincar.